de Mário Sá, A Chácara das Mulheres Amadas. Quem muitas mulheres tiver em vez de uma amada esposa, mais se afirma e se repousa para amar sua mulher. Quem isto não entender, em coisas de amor não ousa, em coisas de amor não quer. Quantas mais, mais se descansa, mais a gente serve a todas. Quantas mais forem as bodas, quantos mais os pares da dança, menos a dança nos cansa o gosto de andar nas rodas. Que a quantas mais detido, a cada uma por si, nem cansa tanto o que vi, nem fica o gosto partido. Ao contrário, é aí acrescido a cada uma por si. No paladar de mudar, mais se sente o gosto agudo. Que amar nada ao amar, tudo é estar pronto a muito amar. O enjoo vem de não estar a par do nada e do tudo. Mais facilmente se chega para muitas que para uma. E a razão é, porque em suma, se esta razão me não cega, quem quer que muitas adregue é como tendo nenhuma. Com muitas descanso vem, faz o desejo acrescido, que é o mais apetecido aquilo que se não tem. E o apetite é o bem, e em perdê-lo é perdido. Também a mulher que tem seu marido repartido é mais gostosa do bem que advém do seu marido. Tão gostosa e recolhida, tão pronta e tão conformada, quanto o gosto é não ter nada, porque o gosto é ser servida e não estar contentada. O gosto é coisa corrente e quem o tem já não sente o gosto dessa corrida. Que tê-lo é coisa jazente, que tê-lo é coisa perdida. Ora, pois, nesta jornada não vi nada mais de amar que ter muito por chegar e coisa alguma chegada. Não vi nada mais de ter que ter muito que perder e coisa alguma ganhada.